A semente de trigo caindo no chão traz a paz ao meu coração. Jesus é a semente que morreu e o produto dela sou eu. A semente de trigo caindo no chão traz a paz ao meu coração. Jesus é a semente que morreu e o produto dela sou eu. Cada dia morro com Cristo, cada dia eu novo sou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, pois seu sangue já me lavou. Seu sangue já me lavou. Morri pro egoísmo, morri pro desamor. E quanto mais eu morro, conheço meu Senhor. Morri para mim mesmo, morri pra vaidade. E quanto mais e quanto mais eu morro, conheço meu Senhor. Morri para mim mesmo, morri pra vaidade. E quanto mais eu morro, conheço a liberdade. Conheço a linha.